porque sei que em ti está meu Pai, a razão do meu cantar. Como é bom te conhecer e sentir o teu profundo amor que invade a minha alma numa comunhão sem pó. Oh, como eu te amo, Senhor da minha vida, me envolve em teu espírito, Senhor da minha vida. Sei que em ti está meu Pai, a razão do meu cantar. Como é bom te conhecer e sentir o teu profundo amor que invade a minha alma numa comunhão sem par.